mês de Nissan, um coração aflito. Neemias orou, buscando o infinito. A cidade em ruínas, os muros caídos, um clamor por restauração em Deus unido. Levantemo-nos, ó irmãos, a mão do Senhor nos guiará, edificaremos. Neemias pediu, com firme fundamento, cartas e promessas, pela graça de Deus, para restaurar o que é nosso, com amor e com luz. Levantemos mãos. Abrigo, nosso guia, nosso amigo. A cidade resplandece, a esperança renasce, pois o Deus do céu.